cara, eu sou leão. Você é peixe lá do mar. Água e fogo, não sei não. É cinza ou vai evaporar. Que seja entre a gente só. Estação qualquer, ugi ugi no baile. Avisou que for, cometa de Halley. Estação qualquer, ugi ugi no baile. Quantas noites vazias passei olhando as manchas do teto. Liguei pra você, pode ser, não me lembro se tudo deu certo. Deixa pra lá.